Agora na Transamérica, nas ondas do meio ambiente. Um programa para conscientizar a preservação da mãe natureza. Alô, amigos da Transamérica. O assunto de hoje é o bioma Cerrado. O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, ocupando uma área de pouco mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, cerca de 22% do território nacional. A sua área contínua incide sobre os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal, além de áreas menores no Amapá, Roraima e Amazonas. Neste espaço territorial encontram-se as nascentes das três maiores bacias hidrográficas da América do Sul, Amazônica Tocantins, São Francisco e Prata, o que resulta em um elevado potencial aquífero, favorecendo a sua biodiversidade. O Cerrado brasileiro é reconhecido como a savana mais rica do mundo, abrigando mais de 11 mil espécies de plantas nativas já catalogadas. Com uma grande diversidade de hábitats, possui cerca de 199 espécies de mamíferos conhecidas e uma rica avifauna, compreendendo cerca de 837 espécies. Peixes com 1.200 espécies, répteis com 180 espécies e anfíbios com 150 espécies. Além dos aspectos ambientais, o Cerrado tem grande importância social. Muitas populações sobrevivem de seus recursos naturais, incluindo etnias como indígenas, quilombolas e ribeirinhos, que juntas fazem parte do patrimônio histórico e cultural brasileiro e detêm um conhecimento tradicional de sua biodiversidade. Contudo, inúmeras espécies de plantas e animais correm risco de extinção pela crescente pressão para a abertura de novas áreas, visando incrementar a produção de carne e grãos para exportação. Sou Jorge Pegoraro, biólogo, e convido você a estar junto conosco no próximo Nas Ondas do Meio Ambiente. Informou Ecovitale, soluções ambientais. Para nós é assim, um mundo de soluções para sua casa, empresa ou condomínio, seja em consultoria, projetos, saneamento, imunização, paisagismo ou resíduos. Escritório na Rua das Papoulas 256, esquina com Xavier Coelbel, Jardim Elisa, em Foz do Iguaçu. Telefone 3025-7217. Ecovitale, uma empresa completa em serviços ambientais. Você ouviu Nas Ondas do Meio Ambiente.